Após o gol, à sua esquerda, ingresso Juliette, portão 06. Após o gol, Juliette, 06. Vai direto em até 2 anos. Contact 86 center, 125.1, it's enable 133.25, Ocean Atlantic 327. Salve, Lozinho, estou salvo 1 no 21, decimal 9, livrando a direita. Boa noite. 2 ou 9? Autorizado, Ilhéus, nível 140. Valeu, via Golf 677, decola da 10, curva direita, subida coral. Aciona 0277, no transponder 0277, controle 1208. Ilhéus, eu de voo no 40, Golf 677, decola 10, curva direita, saída coral 0277, transponder 1208, controle 5495. Parte 3, chama para puxa celular. Paracionamento 5495. São Salvador, Xenéar 6210, livrando, você escuta. 6210, informe antes da Juliette. Portaria antes da Juliette, 6210. Oi, Salvador. Boa tarde, voo no 755.0 da pista, 10. Voo no 755. Ali decola a pista 10, vento 110 graus, 11 nós. Vente ali decola da 10, voo 1755. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 395, 2:30 para Simbra. Voo no 395, tráfego da companhia agora ingressando para decolagem da 10, mantém a aproximação, guarde pista livre. Guardado no 395. Mano da Juliette, o 6210. Ingresso ponto 04. 04 prossegue, o 6210. Gol 1925 para cima. Autorizada presente, voamos Elefa, senhorita. Autorizada Elefa, gol 1925. É que vai voar Elefa, obrigado, gol 1925. Sierra Charlie Echo, desça para 2000 pés. Ajuste 1015, autorizada final ILS X-Ray, reposta estabilizar localizador. 2015, reportando estabilizado, César. Graus 1 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 10, vou lá, 3-9. No 755 decola aos 19, controle 120.8, uma boa noite. Controle 120.8, até amanhã no 755. Controle Salvador, boa tarde, gol no 755. Gol 1755, contato radar, saída da EL, sube mantendo nível de voo 360. A saída da EL vai subir e manter o 360, gol 1755. 395, no solo aos 20, livre direito, sobre solo na frequência 121, decimal 9. 219, rapaz, na voo 395. Papá Vitor Hotel, acione a indicação autorizada a chegada a Mare, disponível de voo 050. Gol 1925, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Agora com Recife em 1288, alterna 1260, muito obrigado, Bruno Rafa. Controle de Salvador, gol 1901, informação X-Ray, cruza 1190 para 1150, boa tarde. Gol 1601, acione a indicação autorizada a chegada Bonfi. Desce aqui nível de voo 060. Chegada bom, 060, 060. Localizador, Sierra Charlie Echo. Sierra Charlie Echo, chame torre 11895. 11895, Sierra Charlie Echo. Torre, boa tarde, papapapa, Sierra Charlie Echo. Papapapa, Sierra Charlie Echo, boa tarde, QNH 1095, a intenção é pouso 997 ou 990? 1-0. Gente, continua a aproximação, reporte baixado, travado. Portar. Papá Sierra Charlie Echo, cheque trem, livre pouso, cabeceiro 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Gente, baixado e travado, livre pouso, Sierra Charlie Echo. Pode ser a Rádio Alerta, confirma em baixo estacionamento? Segue a Aerostar. Gente, obrigada. 1755, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. A gente vai chamar Centro Recife, 1251, alterna 13325. Hugo 1755, boa tarde. Solo, boa tarde. Passa, passa, Sierra Sardinha. Prossiga, é táxi até aerostar, isso? Afirmo. Ok, contorno parte 1, chame na taxa em Lima. Papá Vitor Hotel, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada final ILS. X-Way, reportabilizar localizador. 2000, 014, retomando, localizador. Gol no 601, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3014, no 014, 001. Salvador, é o azul 4206 no gate 1, com a informação X-Ray para autorização de tráfego Recife nível 370. 4206, autorizado, 370 Recife, é previsto que 58, decola com curva esquerda, Fuca, transição Caju, transponder 5576 e o controle 1208. Azul 4206, autorizado Recife no nível de voo 370, VIPA via UPWISC 58, decola pista no zero, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, transponder 5576 e controle 120, decimal 8, é o azul 4206. Chame para puxa, senhora. Obrigado. Sierra Charlie Eco, ingresso em Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1895 para cruzamento. Posição 03, chame para o táxi. Papá Lima, prossiga. Mike, Papá Lima, chame Centro Recife. Transponde a origem. Mike Papalima, desça para o nível de voo 080. Apavito Hotel, estabilizou? Estabilizou. Chame Torre 1895. 1895, boa noite. Gol 1601, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizada a sinal ILS. X-ray, reposta estabilizar localizador. Ok, 2000 pés, 1015, no portarão, 1601. Sala Calheco, posicionar na frequência livre. Oi, Salvador, boa noite, eu Copa Tango, Papa Vitor Hotel, fui, Alé. Copa Tango, Papa Vitor Hotel, a intenção é pouso 17 ou 10? 17. 17? Isso. Copa Tango, Papa Vitor Hotel, reporte para cancelamento do plano. Tá visual, Copa cancelamento. Copa Tango, Papa Vitor Charlie, cancelado aos 3-2, curva esquerda, reporte na perna base da 17. Vai reportar. Mike Papa Lima, reporte atingindo o nível de voo 080 ou visual para as modificações. Papa Lima reportará. Passando para o Papa Vitor Hotel, estacionamento. Confirme o estacionamento. Aerostar. Aerostar? Confere. Ciente, reporte na final da 17. Vai reportar. Solução 3567 com 120. A bordo. 4 horas e 40, atendendo com fim para o táxi. Mike Papa Lima, sempre, regra modificada 2034, desça para altitude de tráfego, reporte cruzando 2500 pés. Reportar cruzando 2500, né? Estabilizado no ILS X-ray, avistando, bom nome 01. Gol no 601, chame Torre 1895. 1895, 1605. Capatão, Papá, Vitor Hotel, tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 17, vento 110 graus, CNH 1015. Ok, sim. Torre, Salvador, boa tarde, gol no 601, externo, embaixo, travado. Voo 1601, custa aproximação, aguardando autorização para pouso. QNH 1015. N15 aguarda autorização, 1601. Voo 1601, aguarda autorização para pouso. Aguardando. Voo 1601, no check-train, livre pouso, cabeceira 10, vento 110 graus, 109. Ok, pouso autorizado, cabeceira 10, 1601. Confirma, embaixada travada? Embaixada travada. Gente, obrigado. Papá Tango, Papá Vitor Hotel, no solo aos 35, autorizado o backtrack, reporte pista livre. Que eu te tiro, Lil Jackson, vai a main intro, engine alpha, holding point runway 10. Contact the tower, run 18.905, QNH1005. Contact the tower, holding point, we call tower 1095, QNH1005, QNH1005. 355, autorizado o táxi, vai seguir o Airbus 330 da Portugal, ok? Ativo livre táxi, segue Airbus Portugal 5415. Paulo Salvador, boa tarde, CNR 6201, sente back train. 6201, na guarda de Procópio. Charlie, 3252, 19. Papa Lima, frequência livre para coordenação 12345. Bomba. Livre para coordenação 12345. 06 no gate 1 para pushback estacionamento. Então prossigo o táxi em frente, então. Prossegue o 5415. Tá. Fugou no 601, seu solo aos 38, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9. Direita, isolado, gol, 601. Pode prosseguir com a torre, o 545? Primo, torre 1895, QNH 1095, triple, por favor. Teste para o 14, 545. CM201, na escuta para cópia. Solo, boa noite, gol na mesa, 1, 2, 1. O acionário 6201, pronto para cópia. 601 no táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Avante, Juliette, informe. O 601 autorizado para o Galeão, nível 360, de uniforme do 10. Na cola da pista 10, saída da EL, lida após o serviço. Controle 120, decimal 8, transponda 5567. Bridge para interceptar o uniforme do 10. Então autorizado o Galeão. 360, acesso do 10. Decolador 90, Beira Belo, Israel, Beda, Pós-Beda Bridge, 5567 Transponder, 120, decimal 8, Oceanair 6201. 6201, chama para o Pontec. Chamará. Passeia, Lima, pelo Golfo. Contato radar, saída Arbor, sobre manter nível de voo 380. Direto 380 na saída 3567. Nível de decolagem 910, vento é de 1,10 graus, como a 12 de nós. 7 nível de decolagem 90, 5495. Okay, port call 022, good evening, line up and wait, runway 10, line up and wait. Lima Zulu Golf, vou é na proa de Mare, suba para o nível de voo 050. 20 decimal 8, tenha uma boa noite. 1208-5495, uma boa noite. Mercado da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lida após lida bridge, controle no 20 decimal 8, responda 509. Utilizado 360 Galeão, pelo piloto 1-0, decola da 1-0, curva direita, da EL, lida bridge, a saída, 208, controle 011. Responde o WebJack na 720, na posição 6. 1-0, 1-5. 4-9-0-5, para você, 3-5-1-9-0. Controle Salvador 3567. 3567, prossiga. A cruzando 080, seria possível voar Elefa? Tá, 3567, autorizar direto Elefa. Voando Elefa, 3567. Controle a trip 54195, boa noite. Olympus 191, curva direita, proa 010, limite 080 de Simbra. Controle, boa noite, trip 54195. Trip 54195, contato radar, saída Coral, sobre manter nível de voo 140. Na Coral, sessão 140, 5495. 1-0-6.